Bravo, Kilo Whisky, decolagem autorizada, pista no 7, 720 com 10. Juliette Mike, ingresso autorizado à pista no 7, observando 150, reporte lá de pronto, informe dois helicópteros se aproximando para a hangar da mata à sua esquerda, ok? November Alpha, o boca perto de buraquinho, chame o controle 1208 até a volta, Índia November Alpha. 1208, controle até a volta, Índia November Alpha. Romeu Escabravo, considerando o solo aos 33 minutos, frequência livre, Romeu Escabravo. Frequência 120.3, informe o matraposo. O Bravo Kilo Whisky, o corredor é axé, decolado às 3 curva à direita. Assim que bloquear o farol de Itapuã, 120.8 até a volta. Bravo Kilo Whisky. Mike Juliette Romeu, solo aos 34 minutos, frequência livre. Águia. Mari. Entre 030 na Mari. Mike, é alinhado com a mão, certo? Mike Flash para decolagem. Já pronto para decolagem, Leo Flash. Contato com o Fox Matra, povo. Estimando o povo, 1845, opera até o que? Sim. Mike, autorizado a decolagem de pistão no 7, vento 120 graus 08 nós, carregando 0 no 5. Certo, vem com o canso do Leto, Leto Mike. Salvador, tanto 3154, passo 200 para 170. Tanto 3154, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. Partida para 060, Mari, 3154. Jet Jet Mike, decola 23.000, chama o controle 208. 208, obrigado, até uma próxima. Controle, Salvador, Patapapa, Juliette, Jet Mike. Patapapa, Juliette, Jet Mike, mantém as condições visuais de corredor até 1.000 pés, vem legal no 015, reporte fora da barra. Informa o tráfego na sua posição de 2 horas a 3.5 milhas no corredor, mantendo 1.000 pés no Charlie 150. Gente, ficar receitando 1.000 pés, vou comprar a parada da barra e ficar atento ao tráfego de Juliette Leto Mike. 3193, Sam Recife, 1.251, APM 1.3325. 1.251, 1.3325, 3.193, boa. Controle 120.8, transpondo 5461. Romeo 6315, sou autorizado Guarulhos, número 360, via Plus Lua 16, decola no zero curva direita da Leda, Leda Bridge, e 208 no controle, 5461 transponder, Ocean 6315, portão 4. Correto, 6315, sem parar de subir estacionamento. Tá, obrigado. Sonar 6142, boa tarde, box 5, pushback a sonar. Tipo 01, autorizado TAC, já parte para cruzamento da pista 1028. Qual será o cruzamento da pista 1028? Zona 648, desce para 2000 pés, que negão 0 no 5, autorizado sinal elétrico, reporte estabilizado. 648, 2000 pés, 1015, reportado estabilizado. 4854, desce para o nível de voo 050. 050, tanto 3154. Até qual posição? Tá bem, Jorge, bravo, tão ruim, após trilha, segue conforme estrelha pelo centro, provavelmente. Ok, sim. Então, eu preciso no meio até para Bravo Hotel do Lula, depois de viver. Obrigado. Fizeram um autorizado cruzamento no 028, de forte na Delta, para ingresso no ataque Sui Alfa e chame solo 121 decimal 9. Recife 2842545, Oscar Hotel Kilo. Chame Recife 12685, APM 12545, Oscar Hotel Kilo. 2685-2545, Oscar Hotel Kilo. Você para ingresso na Alfa. Cuidado Olympus, prossegue Alfa, Pátio e ponto de espera 18.000. Alfa, Pátio 1 e após ponto de espera 18.000, Olympus 01. Pelo Bravo, segue equipamento, não recebe chamado Charlie. O autor está fazendo aeronave na próxima Delta Bar. Sente. Lanceira B, chamado de pouso e certo. Quero informar da... Quero chegar a rota do autoavião e também o pushback, para sair de sua tela, se for necessário, da prioridade. E a Mike Fox Sierra. Sete Mike Fox Sierra, suba para o nível de voo 050 na chegada Mário. Tráfico Luz, que frequência livre. Mike Fox Sierra, CM0 no 57. Está atualizado a sessão para o Juliette Let Mike? Negativo, aguarda a sessão do Let Let Mike. Certo, aguarda o Juliette Mike. Let Let Mike, faça uma proposta. Em mais uma hora e dez. Sim. Marcelo Brau. Confirme. Lima Kilo Brau para a descida. Lima Kilo Brau, desça para o nível de voo 050. São 50 o Kilo Brau. Mike Fox Sierra, suba para o nível de voo 040. 78, alterna Natal com 3 horas. Salvo 2, siga o P3 da sua série, no ponto de espera pelo 18.6 aqui na H15, bom voo. Seguindo o FAB 6142, boa tarde, obrigado. Let's let Mike Farm e projeto pro destino. Salvador, poderia confirmar qual seria o nosso primeiro procedimento, Salvador? Confirmo que chamou, controle. Papa Tango, Mike Fox Trot Serra. E ele é X-Ray, Mike Fox Serra. Mas o X-Ray seria possível, meu R? Sujeito ao tráfico, Mike Fox Serra. Sim, esse é voo de proficiência técnica de tripulante, voo de X-Ray. Gente. Juliette Let Mike, após através de Veracruz, suba para o nível de voo 085. O voo no 648 no ILS. Controle, voo no 648 no ILS. Voo no 648, complete final, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 100 graus, 089. 5, autorizado, sinal elétrico, a parte estabilizada. 2000, reportará, tá 3154. É, ali eu tô... Pois solicita o ingresso na terra do... Gente. Whisky Golf Kilo, semi Recife, 12685, alterno 12545. Tem um poder utilizado aqui hoje? Ô, sou Salvador, boa tarde. O nome é 48 da Gol, passando em centro, embaixado na mão. O nome é 48, que eu já passei uma ação agora de vista livre. É 48. Túnel autorizado, pouso pistão no zero, vento 100 graus, 08 nós. QNH no 0 no 5. 648, autorizado, pouso. Túnel decolar 248, suba para mil pés, reporte na perna do vento da 100. Meu pé reporta a perna do vento, reiterando que vai fazer um 360 logo após para terminar o cheque de decolagem. Então, no 4-2, após o pouso do Boeing da Gol 3, a linha mantém pistão no zero. Após o pouso, a linha mantém pistão no zero, Chanel 6142. Zona do vento, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado 360, reporte ao término do cheque. Autorizado 360, reportará quando reingressando da perna do vento ao término do cheque, seu Olimpo. Samari 6320, do Xané. Estou na hora de agora, né? Salvador, Bono 648. Estabilizado. Para 2000, repórter estabilizado, mais ponto trote zero. Chanel 1142, autorizado. Decolagem pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Informo um P3 da Força Aérea fazendo 360 a mil pés no setor norte, não vai interferir com sua decolagem. Estamos cientes do tráfego, obrigado, iniciando a decolagem da pista 10. Região 05, prossiga. Visual com a aeronave da FAB e aeronave na final e aliás de retorno para Salvador. Confirme destino, Guardião 05. Passo do Graça. Guardião 05, sente. Tem condições de decolar de imediato contra o Açúcar? O Guardião está no corredor axé de retorno para Salvador. Visual para a nave na final da 10. Se é autorizado, a retaguarda para o Pátio do Brasil. Guardião 05, ajude-se para cruzamento do eixo da 10. A retaguarda da final da aeronave na final da 10. Reporte na final para pouso no Graia. Entendido que autorizada a retaguarda da aeronave, informará na final o Pátio do Graia. Torre, muito boa tarde, J3, eu não tenho 4. Então, 3154, continue a aproximação, cheque para pouso. Machado travado, senhor. Então, 3154, autorizado, pouso pista 10, vento 100 graus, 09 nós, que negar no 015. Teve pouso, pista 10, está 3154. O CNM 142, decolar 252, chame controle, frequência 120, decimal 8. 208, boa tarde. Porém, a saída da El Leda para a Leda Bridge te leva direto ao uniforme do Lua 16. Ah, sim, agora sim. Resolvamento, então, pista 10 da El Leda Bridge, controle 208, transpondo 5476 ou 4065. 4065, sentado para o feedback essa noite. Tchau, Mará. Sai da PUCA. 350, sai da PUCA, 6142. Já prossegue na perna do vento e efetua o primeiro passo, está autorizado. Olimpo 01, continue na perna do vento, agora a autorização para girar base. Parando para girar base, Olimpo. Lima Kilo Bravo. Matéria 050, Lima Kilo Bravo. Bravo, sir. Guardião na final, Pátio Gré. Guardião 05 autorizado, pouso Pátio Gré, reposte no solo. Vai pra parar no solo, Guardião. Para 3154, no solo 54, em vista pra direita, chama o solo 1219. Direita 319, boa. Olimpo 01 autorizado, base curta, reposte no solo da 10. Vim pra base pra linha por 01. Alô Salvador, tá 3154. 3154, boa tarde, taxi de Alfa Juliette, Porto Alegre. Alfa Juliette, 93154. O Senado é 320, desce para 3000 pés, China é 015. 3000 com 1015, 6320. Passou tudo estabilizado, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, completo sinal, chave torre 118 do sinal meio. Serra. Procolha, Lima Kilo Grau. Mike Fox Serra, continua a aproximação, cheque de disputa, código de pista livre. Reportará. Olimpo 01 no final da pista 1-0 com trem baixado e travado. Olimpo 01 autorizado, toque aí, emitido pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 nós, que é legal no 0-5. Livre, toque aí, emitida pro Olimpo 01. Ponto grau 0. Clube 4, flat level 1. Solo, mantenha pronto. Mantenha Lima Kilo Bravo. Vou estar cortada, senhora. Pode ver aí, pode ver? Mantenha pronto Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 075. Desça para 4000 pés, que negar no 095. Direita 065, Lima Kilo Bravo. Juliette, Juliette, Mike, chame Recife, 1288, ao time 1260. Manda inserção na DA, iniciar revertida para um novo procedimento. Mike Fox é ciente, depois na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdida. Oh, Mike Fox é ciente. Busca Bravo. Prossiga. 01, tô com arremeteu ao 58, sou para mil pés, após na perna do vento, 1-0. Mil pés, perna do vento, ali pro 01. Só um minuto, ele busca. A intenção é fazer outra aproximação, pousar, tudo para ver se é isso. Atenção é no procedimento coordenando com o controle, seria o VOR. Paciente, Mike Foxtrot Serra, RMT 59, chama o controle 120, décima 8. Mike Foxtrot Serra. Só 4 no meio, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, curva à direita para o 090, desça para 3 mil pés, que é negado 095. 095, desce a 3 mil pés, eu levo aquilo grau. Controle Salvador, o Papa Tango Mike Fox Trotter iniciou a aproximação perdida, cruzando agora mil pés da pista, para o procedimento VOR. Mike Fox Sierra, mantém a proa até 2 mil pés. Mike Fox Trotter. Controle Salvador, boa tarde, o Xenai 6210, atinge, mantém 150 com a Mike. Estacionário 220, desse para o nível de voo 050, chegada Mário. 050 na Mário, poderíamos voar Itap, está presente? Autorizado. Voando Itap, muito obrigado, 6290, pode manter a high speed até mais próximo? Autorizado, estacionário 6290. Muito obrigado, 6290. Olímpico 01, não faça um 360 pela direita, nós temos o número 9 agora na final da 1-0. Ok, já tinha iniciado a base, está abortando a base, curvando para a direita, fazendo 360, Olímpico 01. Vamos, camarada, para a patente. Autorizado, para o Costa Azul, ao número Corrigida, a 500 pés, conforme solicitado. Recordando no 7, curva direito, mantém a linha do litoral sul, controle 120, décima 8, 2 para 0, 165. Mike Fox Sierra, informe qual o procedimento VR que irá fazer. A critério e controle, senhora. Para acionamento de táxi, torre 18,6. Ajuste me fundo ao outro. Oxaner, 315, pushback e acionamento na 0504. Fechou o número 2 no setor, aguarde essa direção, Xané. Beleza. Pesado na ILS, Xané, 6320. Mike Fox Serra aceita sobre veteração. Está sinal para o VOR DME, Zulu da pista no 0. Afirmativo, prossiga. Sente, curva direita pro a 0360. Correção, esquerda 360. Esquerda 360, Mike Fox Trotter. Funcionar 6320, estabilizado no ILS.